Cheiro 53, página 485, capítulo 35, julgado. Soltei um gemido, senti a cabeça a girar como se não me pertencesse. Até que enfim, murmurou alguém num tom aliviado. Ian, evidentemente. Tens fome? Pensei em comida e fui acometida de um vómito. Ah, esquece, desculpa, mais uma vez. Nós tínhamos de fazer aquilo. As pessoas ficaram todas paranoicas quando te levámos lá para fora. Não faz mal, observei com um suspiro. Queres água? Não. Abri os olhos, tentando adaptá-los à escuridão. Conseguia distinguir duas estrelas através das frestas no teto. Ainda era de noite. Ou seria a noite seguinte? Quem sabe? Onde estou? Perguntei. Desconhecia a forma daquelas frestas. Ia jurar que era a primeira vez que estava debaixo daquele teto. No teu quarto, respondeu Ian. Tentei ver o rosto dele às escuras, mas distingui apenas uma silhueta negra que correspondia à cabeça. Fui percorrendo, com os dedos, a superfície onde estava deitada. Era um colchão a sério e tinha uma almofada debaixo da minha cabeça. Com um movimento, a minha mão tocou na de Ian e ele prendeu-me os dedos antes de a retirar. A quem pertence realmente este quarto? A ti, Ian. Era o nosso, meu e do Kyle. O Kyle está retido na ala hospitalar e até se tomar uma decisão. Posso dormir no quarto do S. Eu não vou ocupar o vosso quarto. E o que queres dizer com isso de se tomar uma decisão? Eu disse-te que haveria um julgamento. Quando? Porque queres saber? Porque se for avante, tenho de estar presente para explicar. Para mentir. Quando? Insisti. Assim que chegar a primeira luz, mas não te levo até lá. Então vou sozinha. Tenho a certeza de que consigo andar assim que a cabeça deixar de andar às voltas. Fazias isso, não fazias? Sim. Não será justo se não me deixares falar. Ian suspirou. Soltou-me a mão e ergueu-se devagar. Ao pôr-se de pé, senti as suas articulações a estalar. Há quanto tempo estaria ele sentado na penumbra, à espera que eu acordasse? Eu volto já. Podes não ter apetite, mas eu estou esfomeado. Tiveste uma noite longa. Pois foi. Se entretanto amanhecer, não vou ficar aqui à tua espera. Ele riu, sem vontade. Estou certo disso. Mas chegarei aqui antes e vou ajudar-te a ir onde queres. Inclinou uma das portas à entrada, afastando-a para passar em redor, voltando a encostá-la no mesmo lugar. Franzi o sobreolho. Devia ser difícil fazer aquilo só com uma perna boa. Era bom que Ian regressasse mesmo. Enquanto permanecia à espera, olhei de novo para as duas estrelas, deixando que a cabeça regressasse gradualmente ao seu estado normal. Não gostava nada das drogas dos humanos. Uf, o corpo doía-me, mas sentir a cabeça zonza era pior. O tempo passava devagar, mas não conseguia adormecer. Estivera a dormir a maior parte das últimas 24 horas. Se calhar também tinha fome. Era melhor esperar que o estômago se acalmasse para depois me certificar. Tal como tinha prometido, Ian regressou antes da luz chegar. Sentes-te melhor? Perguntou enquanto passava à volta da porta. Acho que sim, ainda não mexi a cabeça. Achas que és tu quem está a reagir à morfina? Ou será o corpo da Melanie? É a Mel. Ela reage mal à maioria dos analgésicos. Descobriu isso há 10 anos, quando partiu o pulso. Ele meditou durante um momento. É esquisito lidar com duas pessoas ao mesmo tempo. Esquisito, concordei. Já tens fome? Sorri-lhe. Pareceu-me sentir o cheiro do pão. Sim, acho que o meu estômago já superou a fase pior. Estava à espera que dissesses isso. A sombra dele espalhou-se ao meu lado. Ian procurou a minha mão e a seguir abriu-me os dedos, colocando sobre eles uma forma redonda e familiar. Ajudas-me a levantar? Pedi-lhe. Ele passou cuidadosamente o braço à volta dos ombros e dobrou o meu corpo numa posição hirta, reduzindo ao mínimo a dor na ilharga. Senti algo duro e desconhecido a pressionar-me essa zona. Obrigada, agradeci, ligeiramente ofegante. Os balanços da cabeça já estavam a diminuir. Toquei na zona inflamada. Havia qualquer coisa colada à pele, debaixo da camisola. Tenho as costelas partidas? O doc não tem a certeza, mas está a fazer o que lhe é possível. Ele esforça-se imenso. É verdade. Sinto remorsos por inicialmente não ter gostado dele. Confessei. Ian deu uma gargalhada. É natural que não gostasses. E até me admira que gostes de qualquer um de nós. Conseguiste dar a volta a isso, balbuciei, cravando os dentes no cacete de pão duro. Mastiguei mecanicamente, engolindo a seguir e pousando o pão enquanto esperava pela reação do estômago. Não é muito saboroso, eu sei, reconheceu Ian. Encolhi os ombros. Estava só a experimentar, para verificar se o fastio já tinha passado. Talvez uma coisa mais saborosa? Olhei-o com curiosidade, mas não lhe consegui ver o rosto. Ouvi um crepitar estridente, o barulho de algo a rasgar-se, e em seguida senti o cheiro e compreendi. Chitos! Exclamei. A sério? Para mim? Algo tocou nos meus lábios e eu trinquei o manjar que me era oferecido. Tenho andado a sonhar com isto. Exalei um suspiro enquanto mastigava. Ian riu-se da minha reação e depositou-me o saco nas mãos. Acabei rapidamente com o conteúdo da pequena embalagem e em seguida comi o resto do pão, condimentado com o sabor a queijo que tinha ficado na minha boca. Antes de lhe pedir, Ian estendia-me uma garrafa de água. Obrigada, por muito mais que os aperitivos, por tudo. Para mim é mais do que um prazer, Noah. Fitei aqueles olhos azuis escuros, tentando decifrar o que ele dizia naquela frase. Parecia-me sentir mais do que uma simples delicadeza. Foi então, reparei, que consegui realmente ver a cor dos olhos dele. Olhei de relance para as frestas sobre a cabeça. As estrelas tinham desaparecido e o céu adquiria um tom cinzento, desmaiado. A alvorada estava a chegar, a primeira luz. Tens a certeza de que o queres fazer? Perguntou ele, com as mãos meio estendidas para me levantar. Respondi-lhe afirmativamente com um aceno de cabeça. Não é preciso levar-me ao colo, já sinto as pernas mais firmes. Vamos ver. Ian ajudou-me a levantar, enlaçando-me pela cintura e passando-me o braço à volta do seu pescoço. Agora tem cuidado. Como te sentes? Dei um passo em frente, algo vacilante. Sentia dores, mas conseguia andar. Ótimo, vamos lá então. Acho que o Ian gosta demasiado de ti. Demasiado? Fiquei surpreendida. Ao ouvir a voz de Melanie e com tanta clareza. Nos últimos tempos, ela só falava assim quando Jared estava por perto. Eu também estou aqui. Será que alguma vez ele se preocupa com isso? Claro que sim. Ele acredita em nós, mais do que qualquer outra pessoa, para além do Jamie e do Jeb. Não me refiro a isso. O que queres dizer? Mas ela já tinha partido. Demorámos bastante a chegar. Fiquei admirada com a distância que tivemos de percorrer. Imaginara que íamos para a praça principal ou para a cozinha, os lugares habituais para a reunião de uma assembleia. No entanto, seguimos pelo campo do leste e continuámos a andar até chegarmos à gruta escura, grande e cavada que Jeb tinha batizado de sala de jogos. Só estivera lá a quando da minha primeira excursão. Fui saudada pelo cheiro penetrante da nascente sulfúria. Ao contrário da maior parte das grutas dali, a sala de jogos era mais ampla que alta. Agora tinha a possibilidade de reparar nesse aspecto, porque as luzes pálidas e azuis pendiam do teto em lugar de estarem no chão. O teto ficava apenas a uma curta distância da minha cabeça, correspondendo à altura do pé direito de uma casa vulgar. Mas as paredes estavam tão afastadas das luzes que nem conseguia avistá-las. Também não avistava a nascente mal cheirosa, enfiada em algum canto mais afastado, embora ouvisse a água a brotar e a correr. Kyle estava sentado no ponto de maior concentração da luz. Tinha os braços compridos, enroscados à volta das pernas. O rosto estava contraído numa máscara de rigidez. Não levantou os olhos quando Ian me ajudou a entrar num passo trópico. Jared e Doc ladeavam Kyle, ambos de pé e com os braços pendentes, prontos a agir, como se fossem os seus guardas. Jeb encontrava-se ao lado de Jared, com a arma presa a tiracolo. Parecia descontraído, mas eu sabia como isso poderia mudar a qualquer instante. Jamie tinha a mão. Não. Jeb segurava-lhe no pulso. E Jamie não parecia contente com isso. No entanto, quando me viu aproximar, esboçou um sorriso e acenou-me. Respirou fundo e lançou a Jeb um olhar expressivo. Ele soltou-lhe o pulso. Sharon estava ao lado de Doc, com a tia Maggie do outro lado. Ian conduziu-me até à orla da escuridão que rodeava a cena. Não éramos os únicos. Conseguia ver a silhueta de muitas outras pessoas, mas não os rostos. Era estranho. Enquanto atravessávamos as grutas, Ian tinha aguentado facilmente com a maior parte do meu peso. No entanto, agora parecia cansado ao afrouxar o braço que me passava à volta da cintura. Avancei o melhor que pude, com um andar vacilante ou a pé coxinho, até ele escolher o sítio. Ajudou-me a sentar no chão e a seguir instalou-se ao meu lado. Anna? Ouvi alguém murmurar. Virei-me e mal consegui distinguir Trudy. Ela deu uma corrida na nossa direção e Geoffrey imitou-a, seguido por Edith. Estás num estado desgraçado, observou ela. Estás muito ferida? Encolhi os ombros. Não é nada de especial. Comecei a perguntar-me se Ian teria deixado que levasse a minha avante só para exibir as minhas mazelas, servindo-se do meu testemunho silencioso contra Kyle. Franzi o sobrolho, perscrutando o seu ar inocente. Wes e Lily chegaram a seguir e juntaram-se ao meu pequeno grupo de aliados. Segundos depois, surgiu Brandt, mais tarde Heidi e ainda Andy e Paige. Aaron foi o último a aparecer. Já estamos todos, disse ele. A Lucina ficou com os miúdos. Ela não os queria aqui e disse para avançarmos sem a sua presença. Aaron arranjou um lugar ao lado de Andy e seguiu-se um breve momento de silêncio. Então, muito bem, começou Jeb, erguendo a voz para se fazer ouvir por todos. Vamos seguir o seguinte método. Ganha a decisão que for votada pela maioria. Como de costume, eu poderei optar por uma posição pessoal, se não estiver de acordo com a posição assumida pela maioria, porque esta é a minha casa. Continuaram várias vozes em coro. Alguém começou a rir, mas parou de imediato. Aquilo não tinha graça. Um dos humanos seria julgado por tentar matar um alienígena, facto que tornava aquele dia terrível para todos. Quem te põe contra o Kyle? Perguntou Jeb. Ian levantou-se ao meu lado. Não, sussurrei, puxando pelo cotovelo. Ele sacudiu uma mão e pôs-se de pé. O caso é bastante simples, afirmou. Enquanto ele falava, senti vontade de dar um salto para me levantar e tapar-lhe a boca. Mas reconheci que não o conseguiria fazer sem ajuda. O meu irmão foi avisado e não tinha quaisquer dúvidas no que diz respeito à regra do Jeb sobre isto. O Jeb foi categórico quando lhe disse que tinha de sair se não quisesse conviver com ela aqui. O Kyle optou por ficar. Ele sabia então, e sabe-o agora, qual é a nossa pena para um assassínio. Aquilo ainda está vivo, grunhiu Kyle. Motivo pelo qual não peço a tua morte, ripostou Ian prontamente. Mas não vais poder ficar aqui. Tal não é possível, caso tenhas espírito de assassino. Olhou fixamente para o irmão durante um momento e depois sentou-se no chão ao meu lado. Mas o Kyle pode ser apanhado, sem virmos a saber, protestou Brandt, pondo-se de pé. Ele ia trazê-los até aqui e seríamos apanhados desprevenidos. A sala foi percorrida por um murmúrio. Kyle fulminou Brandt com o olhar. Eles nunca conseguiriam apanhar-me vivo. Então, isto acaba por ser uma sentença de morte, resmungou alguém. Ao mesmo tempo que Andy declarava: Não podes garantir isso. Um de cada vez, recomendou Jeb. Já consegui sobreviver lá fora, insistiu Kyle, furioso. Ouviu-se uma outra voz do meio da escuridão. Isso é arriscado. Eu não conseguia identificar as pessoas que falavam, não passavam de sussurros sibilantes. E ainda outra voz: Qual foi o crime de Kyle? Nenhum. Jeb deu um passo em direção à última voz, com um ar ameaçador. São as minhas regras. Ela não é um de nós, protestou alguém. Ian levantou-se de novo. Ei! Explodiu Jared. Falou com uma intensidade tão elevada que todos deram um salto. A Noah não está aqui a ser julgada. Há alguém que tenha uma queixa concreta contra ela? Contra a própria Noah? Se houver, que peça um novo julgamento. Na verdade, todos sabemos que ela nunca molestou ninguém daqui. De facto, ela salvou a vida dele. Espetou o dedo na direção das costas de Kyle e este encolheu os ombros, como se o sentisse a trepassá-lo. Segundos depois de a tentar atirar ao rio, ela arriscou a vida para lhe poupar a mesma morte dolorosa. A Noah com certeza sabia que a vida dela aqui seria mais segura se o deixasse cair. E mesmo assim salvou-o. Algum de vocês teria feito o mesmo? Salvado o vosso inimigo? Ele tentou matá-la. E ainda assim, será que ela vai depor contra ele? Senti todos os olhos da sala postos em mim. Enquanto Jared erguia a mão na minha direção, com a palma voltada para cima. Noah, eras capaz de depor contra ele? Fitei Jared, de olhos arregalados, admirada por ele se dirigir a mim, por estar a falar comigo e por me chamar pelo meu nome. Melanie também estava em estado de choque e, simultaneamente, dividida. Sentia-se extasiada com a expressão gentil estampada no rosto de Jared quando nos observava, com a brandura do seu olhar, ausente há tanto tempo. Mas era o meu nome que ele pronunciara. Foram necessários alguns segundos para eu conseguir falar. Tudo não passa de um mal-entendido, murmurei. Ambos caímos quando o piso cedeu. Foi apenas isso. Tive esperança de que o meu murmúrio tornasse a mentira mais difícil de detectar. No entanto, Ian riu-se por entre dentes assim que terminei. Dei-lhe uma cotovelada, mas isso não o fez parar. Até Jared me sorria. Estão a ver? Ela até está a tentar mentir em sua defesa. Sendo tentar a palavra-chave aqui, sublinhou Ian. Quem é que diz que ela está a mentir? Quem o pode provar? Intrometeu-se Maggie violentamente, avançando para o espaço livre ao lado de Kyle. Quem pode provar que não é verdade aquilo que soa a falso nos lábios dela? Mag, começou Jeb. Cala-te, desbedaia. Eu estou a falar. Não existe motivo algum para estarmos aqui. Não houve qualquer ataque a um humano. Esta usurpadora traiçoeira não apresentou queixa. Isto não passa de uma perda de tempo. Estou de acordo, acrescentou Sharon, alto e bom som. Doc olhou-a com um ar pesaroso. Trudy ergueu-se num salto. Não podemos dar guarida a um assassino e limitar-nos a aguardar que ele concretize os seus objetivos. Assassino é um termo subjetivo, retorquiu Maggie num tom sibilante. Só posso considerar que existe um assassino quando um humano é morto. Ian envolveu-me os ombros com o braço. Só percebi que tremia quando senti o seu corpo quieto, encostado ao meu. Humano também é uma palavra subjetiva, Magnólia, observou Jeb, lançando-lhe um olhar furioso. Julgava que a definição abrangia alguma compaixão, um pouco de misericórdia. Vamos votar, propôs Sharon, antes que a mãe respondesse a Jeb. Levantem a mão se acharem que o Kyle deve ser autorizado a ficar, sem sofrer qualquer pena pelo mal-entendido. Ao usar a mesma palavra que eu, Sharon lançou um olhar a Ian, que se encontrava ao meu lado, e não a mim. As mãos começaram a erguer-se. Eu observava Jared à medida que o seu rosto se franzia numa expressão carregada. Esforcei-me por levantar a mão, mas o braço de Ian apertou-se com mais firmeza à minha volta, enquanto ele emitia um som de irritação com o nariz. Ergui a palma da mão o máximo possível, mas o meu voto não era necessário. Jeb começou a contar em voz alta. 10, 15, 20, 23. Muito bem, temos uma maioria nítida. Não olhei em redor para ver quem tinha votado contra ou a favor. Para mim, era suficiente fixar-me no meu pequeno canto e ver todos os braços cruzados com firmeza sobre o peito e os olhares expectantes dirigidos a Jeb. Jamie afastou-se de Jeb e comprimiu-se todo para caber entre mim e Trudy. Em seguida, passou-me também o braço pelo ombro, mais abaixo do de Ian. Talvez as tuas almas estejam certas sobre nós, disse ele, suficientemente alto para a maioria ouvir a sua voz dura e severa. A maioria não é melhor que... Pouco barulho, reprimiu num tom sibilante. Muito bem, disse Jeb, e todos se calaram. Ele olhou para Kyle, a seguir para mim, e depois para Jared. Estou tentado a seguir a opinião da maioria. Jeb, disseram Jared e Ian ao mesmo tempo. É a minha casa e são as minhas regras, recordou-lhes Jeb. Nunca o esqueçam. Por isso, Kyle, ouve o que te digo. E também é bom que o ouças, Magnólia. Quem quer que tente atingir a Noah outra vez, não terá um julgamento, mas sim um funeral. Para salientar o que dizia, deu uma palmada na coronha da arma. Estremeci. Magnólia lançou um olhar de rancor ao irmão. Kyle assentiu com a cabeça, concordando com as condições. Jeb olhou em redor para a assistência dispersa de um modo irregular, fitando cada um dos membros, com exceção do pequeno grupo que se encontrava atrás de mim. O tribunal está encerrado, anunciou ele. Quem está pronto para julgar,